wah wah. Scrappin' knock it out, yeah. Wah wah. Whiskey Johnny walk, yeah. Wah wah. Na rua é poucos Einstein. Wah wah. Mas quero o que mais tem. Pilim, pilim, pilha. Negócio de família. Pique máfia da Sicília. Uma rota pelas ilhas. Pilim, pilim, pilha. Noto tudo na planilha. Sorriso dela brilha. Parecendo armadilha. Bota que Felipe tem. Camisa Felipe Plain. Só fragrância Calvin Klein. E ela chama de meu bem. Jorge Ben, Kurt Cobain. De Bezerra, de Ocotrain. Ou de Jimmy Popo Ren. É o naipe dos clientes. Joga nessa puri ramp. Enquanto os moleque vende. Monitorando as ruas, atividade nas patentes. Vida cobra, tambor gira. Limpe a ira da mentira. No rio do sentimento, sabe o que não falta é lágrima. Na esquina do lamento, a liberdade é uma dádiva. É, eu sei, vários piques zumbi. É, de lei, beija a morte, sorri. E quem vai sucumbir? Quando a conta subir, mete a bronca, sumiu. Desisti e sumi, ei. Wah, wah, scope knock it out, ei. Wah, wah, whisky Johnny walk, ei. Wah, wah, na rua é poucos Einstein. Wah, wah, mas quer é o que mais tem. Pilha, pilha, pilha, negócio de família. Pique máfia da Sicília, uma rota pelas ilhas. Pilha, pilha, pilha. Pilha, pilha, pilha. Ai, ai, ai. Estamos situados en donde el dinero se ubica. Estoy siempre haciéndolo bien y por eso me imitan. Somos dinamita, las mujeres llegan solitas. Esto no se me quita, loco, ni que fuera gripa. Yo no ando con perras malgastando, comprando bolsas. Esto se va viral como el baile de la morsa. Se nos da natural, todo nada se forza. La estás defecando, machín, retírate porfa. Déjate de cosas, compadre, mejor prende ese blon. Dame, háblame de fútbol, soccer, no me hables de LeBron. Haciendo esto soy cabrón, el dinero para el cajón. México en la casa, bro, soy de Monterrey, Nuevo León. Puro zombie por aquí, puro zombie por allá. Todos enfiestados celebran que están sonando ya. Préndete esa madre, traigo machín ganas de volar. Y si no eres mujer, no sepa que quieres mi celular. Aquí no metemos pegar, aunque no gusten echar la teta. Llámate a Fer, dile que traigo la zeta. Que tengo a una bien moja y el toto no se le seca. Ella es psycho, la cambio con el seguro Geico. Ahora me busco una china como Jenny Aiko. A los que no creyeron los quiero fuera del barco. Yo no fallo como Legolas y su arco. Wah, wah, scrappy knock it out, ey. Wah, wah, whiskey Johnny walk, ey. Wah, wah, na rua é poucos Einstein. Wah, wah, mas quer é o que mais tem. Pilha, pilha, pilha, negócio de família. Pique máfia da Sicília, uma rota pelas ilhas. Pilha, pilha, pilha. Pilha, pilha, pilha. Ai, ai, ai. Gira, gira, quítate del medio. Gira, gira, quítate del medio. Ellos me están chequeando como TSA. TSA. Como el mejor player en el NBA. NBA. Ando en el Ferrari, eso es GTA. GTA. Tengo el trap, trap en mi DNA. DNA. Estamos colectando cash every day. Every day. Estamos conectados, soy el jefe. Wah, wah, scrappin' knock it out, ey. Wah, wah, whiskey Johnny walk, ey. Wah, wah, na rua é poucos Einstein. Wah, wah, mas quer é o que mais tem. Pilha, pilha, pilha. Negócio de família, pique máfia da Sicília. Uma rota pelas ilhas. Pilha, pilha, pilha. Pilha, pilha, pilha. Ai, ai, con ai. Una nota que veo tu cámara lenta. Una colorada que mide 1.70 m. Una zapa retro que parece en los 90. Un perro que si habla te vacía la 40. Baby, ando fresco como menta, yeah. El que no tiene su movie se lo inventa, yeah. Junta dos billetes de 100 y de 50, yeah. Subo el ticket como si tuviese un jetpack, yeah. Mami, ahora estoy puesto pa'l money, money. No tengo otra cosa que pensar, yeah. Aunque no te tengo yo me siento falling. Solo me aprendo a levantar. We've been in the corner esquivando la poli. Negocio con solo una llama. Viajes en aviones, reuniones en el lobby. Siempre vistiendo informal. Babe, suprime fila, fumando noche y día. Haces de la esquina, no sabes más lo que ve. Babe, suprime fila, fumando noche y día. Haces de la esquina, no sabes más lo que ve. Wah, wah, scrappy knock it out, ey. Wah, wah, whiskey Johnny walk, ey. Wah, wah, na rua é poucos Einstein. Wah, wah, mas quer é o que mais tem. Pilha, pilha, pilha, negócio de família. Pique máfia da Sicília, uma rota pelas ilhas. Pilha, pilha, pilha. Pilha, pilha, pilha. Ai, ai, ai.